Igreja 3-0, salão 25. Libra direito, chame ela 2-1-9. Ok, direito 2-1-9, Transponder 5564. Ok, esse número foi trocado para 67, ok? Positivo, 5564. Gente, essa é a solicitação do teste objetivo. Trocado. 7-9-5, estabilizado. Agudo 795, complete o final, chame torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, 2795. Professor, boa noite, Azul 2795. Boa noite, Azul 2795, avistado, voos autorizados, piscina 0, ventou no 70 graus, 059. Viva Pulse 2795. Pegou uma 7, agora Recife, frequência 128, décima 3, 5, 1, 123, décima 8. 7, 223, 5, 0, Romeu, prosseguindo. Tango, Papa Tango Romeu, contato radar, desce a via, chegada a bombe para 4.000 pés, Quinelão 020. Contato radar, deixa fazer a chegada ao Mel de Uno para o nível de voo 050, PNH 1020. Papatão Romeu, deixa a via para 2 mil pés, Canelão 020, reporte localizador, pista na 0. Papatão Romeu, autorizaria a voar direto do Cardinal Dom Moleque. Intenções de cancelar, já vai expor o GR? Passivo, prosseguir visual. Estou na proa, sobre a operação, na proa 150, à esquerda. A escuta para o cancelamento da GR. À esquerda, proa 150, já acompanha o cancelamento da visual. Sim, conforme eu fui cancelado aos 48, deixa para 1.500 pés, direto Ceasa, que é na 020, reporte com o visual com cabeceira na 7. Afirmativo, vai reportar com o visual. Desça para 2 mil pés, terminal 1020, cancelada a restrição em Rio de Pátria. Passando o Romeu, visual com o campo. Aqui, o visual. Chega a turma em 1 minuto, 1895. 1895, obrigado, boa tarde. Boa noite. Estou com a turma na direita, atualizado o final, ele é essa que se veio, pista 1-0, vamos estabilizar. Papatango Romeu, avistado, autorizado por 917, 170 graus, 059. Papatango Romeu. Papatango Romeu, no solo 54, autorizado 180 graus de backtrack, confirma o local de estacionamento. Vai pro Aerostar. Sim, a gente conhece Aerostar, o segundo à esquerda. Por Salvador, Azul 4298 estabilizado, final da 10. Azul 4298, avistado, autorizado, pouso 160 graus, 069. Pouso autorizado, 10, 4298. Confirme o nome da aeronave? É um Charlie de 324. Sim, gente, obrigado. Flávio Salvador, Azul 2782, teste transformação Vitor Delta. 2782, contato radar, desça para o nível de voo 050, chegada Romel de Uno, que é na alma 020. Romel de Uno, autorizaria a prova de Itapo, 2782? Autorizado, direto Itapo. Direto Itapo, 2782. Azul 4298, no solo 58, livre à direita, prossiga para o portão 01, porém mantém a posição antes da Juliette. Vai no prédio direita, livre para o portão 01, mantém a posição da Juliette. Oi, Salvador, boa noite, Golo 096, ponto espera pista 10. Golo 096, autorizado a decolar, 160 grau 08. É, ainda decola a pista no 01, 096. 4298. Solo 121, destino 9. Azul 4298. Salvador, é o 1096. Autoriza pro de Juana pro de Frantim. 96, guarda de coordenação. É, guarda. 152, desça para 2010, vetora São Paulo final LR6E, curva esquerda, vem na pé 070, forme estabilizado, terminal na 020. 2000, 2070, 2072, forma estabilizado, 273. Salvador, noite, boa noite, Estrela 6310, ponto 0 pronto. Estrela 6310, autorizado decolar, 150 grau, 089. A linha decola tudo no zero, Estrela 6310. São 160, chama o centro em 126, decimal 85, ao terno em 125, decimal 45. 2005, boa noite, Estrela. American 230, repeat sea clearance to Miami. American 230, ready for copy. Okay, American 230, contact ground to copy sea clearance, 121 decimal 9. American 230, 121 decimal 9. Chegando a 313, reduz a velocidade para 220 mais. 6310, decolou 09, chama o controle de 120, décima 8. 208, obrigado por uma boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, o Chalé 6310, decolou. Chalé 6310, contato radar, suba a via saída Cuca para o nível 350. Sobe via para o 350, quando possível, se você está prodigando, senhor. 2.000 pés autorizado direto Jama. 2.000 Rua Jama, 6310. 313, de operação para a sequência lenta, mantenha a presente provavelmente a localização B, desse mantenha 2.000 pés, que é legal na 020. Mantenha a presente pro, limitado pelo localizador, descendo para 2.000 pés, 1020, 6313. Azul 2783. Azul 2782, passadora na completa final, e essa que se reixa na torre 18 da semana de 5. 18 na 5, boa. Torre Salvador, Azul 2782, passadora, boa noite. Tá bom? 2782, Azul. Azul 2782, continua aproximação, agora localização de pouso. Guardado 273. Correu o gol 1973, depois o cara dá 1-0 pronto. 273, a linha decola de imediato? A linha decola, a linha decola. Decolagem de imediato, então 1-60 grau, 069. A linha decola o gol 1973. Azul 782, Boeing 737 da Gol, inversão para decolagem imediata. 7782. Tirando a 3-3 para interceptar a boca de Zé com a esquerda na proa 140. Privado, ele é essa que eu faço de privado. Esquerda 140, é a proa, autorizado o LSX, pode ser habilitado em 313. Autorizado, 2782. Voo 1973, decolou os 15, chama o controle 120, decimal 8. 308, pegar na mesma deck. Controle, boa noite, voo 1973. Voo 1973, contato radar, suba a observação, voo 1 para o nível 360. Então, voo 1360, voo 1973. Com 973. Confirme que 973, possibilidade de uma sonda? Vou direto Lena. Lena, obrigado, 973. Bruno 973, suba inicialmente até o nível de voo 320. 320 inicial, 973. Deixando a 6313, aguarde a autorização de pouso. Guardado, 6313. Digo 782, no solo aos 17, liga direita. 121, deixa eu falar. Liga direita, 219, 2782, azul. Deixa eu falar, 19, libera direita, 121, deixou 19.